habita o esconderijo do Altíssimo, porque aquele que confia na justiça do Pai, esse à sombra do Todo-Poderoso. Descansará. Descansará. Habita o esconderijo do Altíssimo, porque aquele que confia na justiça do Pai, esse, a sombra do Todo-Poderoso, descansará. Descansará. Descansará.